arrasta, oh, vocês. Arrasta, yeah. Arrasta, galera. Coisa linda. Arrasta, oh, arrasta, galera. E o batom arrasta. E arrasta, galera. Agora mais rápido com a galera, vem. Então grita aí, vem, vem, vem. Coisa linda, gente. Arrasta, oh, arrasta a galera. Arrasta, oh, arrasta a galera. E de segunda a quarta-feira eu não fico de bobeira, eu me preparo porque eu vou arrastar. E de segunda a quarta-feira eu não fico de bobeira, eu me preparo, eu vou arrastar. E na quinta-feira tem batom, fim de semana também tem. Na sexta-feira, arrasta, vai, vem. Arrasta, oh, arrasta a galera. E o batom arrasta, yeah. Arrasta a galera. E sobe, desce ladeira, folia brasileira, e vamos nessa. Sua calor, magia, é pura adrenalina, e vem pra festa. E avisa pra galera que o batom na cueca vai passar. Arrasta a sandália e vem pra cá, tá legal, joga pra cima e dá um grito aí, vem. Legal, legal, legal, bom demais, batom na cueca, vem. Arrasta, oh, arrasta a galera. Arrasta, oh, arrasta a galera. E de segunda a quarta-feira eu não fico de bobeira, eu me preparo porque eu vou arrastar. Na quarta-feira eu não fico de bobeira. Agora vai pra frente e joga a mão pra cima, vem. Na quinta-feira tem batom pra trás, fim de semana. Na sexta-feira, fim de semana. E sobe, desce ladeira, folia brasileira e vamos nessa. Coisa linda, vem. Sua calor, magia, é pura adrenalina e vem pra festa. Quero ouvir vocês, avisa. Vai passar, e o povo tá fervendo. Arrasta a sandália e vem pra cá. Vambora, galera. Pra cima, oi, pra cima. Coisa linda. Arrasta, oh, arrasta a galera. Arrasta, oh, arrasta a galera. E o batom arrasta, yeah. Arrasta a galera. Batom arrasta, oh, oh, arrasta a galera. Cadê o grito aí?